Panorama Agrícola para 26 de fevereiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, a lua é cheia e este é o Panorama Agrícola de 26 de fevereiro. No ditado do programa, sorrir é o melhor remédio. Você ouve no Panorama Agrícola desta sexta-feira, Escola Sustentável em Caçador, no boletim do SC Rural. Dica do dia. Se você perceber assaduras no seu bebê, tire a fralda, limpe com cuidado o bebê usando apenas água morna e depois deixe o bebê bem à vontade o maior tempo possível. Não use loções higiênicas nem lenços umedecidos ou qualquer outro produto com composição química. Não use talcos. Prefira os polvilhos de amido de milho e passe uma pasta feita de pomada contra assaduras. Para você, agricultor, estamos relembrando alguns produtos da EPAGRE lançados pela Gerência de Comunicação e Marketing que podem ser de grande auxílio na tomada de decisões. Por exemplo, o Boletim Técnico 166 fala sobre a calda bordaleza, componentes, obtenção e características. Você aprende como usar a calda bordaleza e como fazê-la da maneira correta. Esse boletim você pode procurar no escritório municipal da EPAGRE na sua região. Boletim técnico 166 sobre calda bordaleza. Já o boletim técnico 167, ele fala sobre cisternas, construção, utilização e manutenção. Quem investiu em cisternas no ano passado pôde armazenar muita água da chuva para aproveitar depois. Então é um investimento que se faz necessário por parte do agricultor. E esse boletim didático, Cisternas, vai ajudá-lo a construir a cisterna da maneira correta. Outro boletim didático da Gerência de Comunicação e Marketing da EPAGRE é o Cerca Elétrica no Sistema de Pastoreio Racional Voazã, para o piqueteamento correto dos animais. Esse é o boletim didático 117. Nele você aprende a maneira correta de fazer a cerca elétrica na sua propriedade, sem riscos e para a proteção do rebanho e para aumentar também a produtividade com o sistema de pastoreio rotativo. Informamos também que a EPAGRE tem o boletim chamado Produtos das Abelhas. Nele você aprende um pouco mais sobre apicultura, sobre o mel, sobre o pólen, sobre a geleia real, sobre o própolis e também sobre a apitoxina e a cera de abelha. São informações importantes da EPAGRE para você, agricultor catarinense. Outra informação importante que estamos relembrando é a possibilidade que você tem, agricultor e assentado da reforma agrária, de investir na energia eólica e na energia solar na sua propriedade. Já existe linha de crédito do PRONAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na opção Mais Alimentos, para você comprar equipamentos com juros subsidiados e investir na sua propriedade na geração de energia eólica a partir do vento e na geração de energia solar. Informe-se na EPAGRE do seu município. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Boas ideias e boas ações surgem no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. No último mês de dezembro, chamou atenção um projeto desenvolvido por uma escola de caçador. É uma escola sustentável, porque comunidade, pais e alunos se envolveram no projeto que garante agora para a escola água limpa e potável, água preservada num assentamento de caçador. Quem dá detalhes sobre o projeto que envolve essa escola de caçador é a extensionista Daniela Helena Conorati. Foram feitas diversas ações. Nós concorremos no projeto com 10 ações, que foram horta escolar, aquecedor solar alternativo, construção de uma fonte modelo Caxambu, oficinas de educação ambiental em sala de aula com material reciclado, oficina de educação ambiental em sala de aula com óleo de cozinha usado, capacitação para professores em cores da terra, capacitação para professores em cursos de reciclagem, que aproveita-se o material reciclado, como caixas de leite, garrafas PETs, para fazer puff, vassouras, fantoches, né, para trabalhar com as crianças em sala de aula, e cores da terra, que a gente utiliza as cores que existem no solo da nossa região e de outras regiões para elaborar pinturas. Então foram feitas diversas ações que envolveram os professores, os alunos, os pais e a comunidade, de um modo geral, estava sempre presente na escola. Ou numa ação ou em outra ação, sempre tinha algum pai trabalhando na escola. Para você ter uma ideia, a escola, ela não tinha água. Ela não tinha água tratada e nem água em quantidade que as crianças pudessem receber com qualidade, né? Então foi feito um Caxambu de modelo, né, de proteção de fonte, onde hoje atende duas propriedades rurais e atende a escola com quantidade e qualidade. Água preservada, limpa, potável. As crianças aprenderam a fazer a preservação porque é uma nascente, né? Então a gente fez a proteção modelo Caxambu e fez a reserva ao redor, preservando a área da nascente. Daniela, extensionista da IPAGRE em Caçador, a escola Rodolfo Níquel é na área rural? Isso, ela fica numa comunidade rural, num assentamento, o assentamento Hermínio Gonçalves. Quantas famílias vivem no assentamento? Em torno de 130 famílias vivem no assentamento. A escola hoje tem em média 60 alunos e mais uns 9 professores. São todos alunos oriundos do assentamento? Todos são alunos da comunidade, são crianças que têm entre 4 e 11 anos de idade. Então havia um problema sério, não havia água na escola, sequer água potável e água de qualquer espécie. A EPAGRE, junto com a SC Rural e a escola, os professores e alunos, fez exatamente o quê? A escola, outras instituições parceiras, que a gente teve uma parceria muito legal com a Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal, Fundação do Meio Ambiente, Associação de Pais e Professores, para que a gente pudesse desenvolver todas essas ações. SC Rural, né, foi muito importante porque a gente conseguiu captar recursos de várias fontes para a elaboração de todas essas atividades. A EPAGRE, ela foi orientadora, motivadora de todo o processo. Em todas as ações que aconteceram na escola, a EPAGRE esteve presente em diversos momentos, levando orientação para a sala de aula, dando curso, trabalhando oficina com as crianças na sala de aula, elaborando projetos junto com eles para a gente conseguir recursos para outros fins, como horta, como aquecedor solar. Então a EPAGRE, como instituição parceira, ela esteve presente em todos os momentos e foi de muita importância, né, para que todo esse processo acontecesse. Assim como os professores da escola, os pais, foram muito importantes em todo o processo, porque sem eles nada teria acontecido. E a construção do modelo de fonte Caxambu, como é que se dá? É fácil? É muito simples, é um modelo que já existe há muitos anos e que a EPAGRE propaga, né, há muito tempo. É utilizado pedras, na nossa região a gente utiliza pedra pulmão para fazer o filtro, e um tubo pequeno, né, de concreto com as saídas. Então, a partir do momento que a gente monta, que a gente veda completamente a fonte, a única saída fica nesse tubo. Então, não tem acesso de animais, não tem folha, não tem galho, nada. A água, ela é potável. E a origem da água? Lá nessa região é uma nascente, ela fica próxima à nascente do Rio Caçador. Por isso é rico aquele local é rico, né, em nascentes de água, e a quantidade é bastante grande. Mas a nascente está preservada? Está preservada. Aquela região está totalmente preservada. Os alunos participam em preservar a nascente com mata ciliar. Sim, eles auxiliam, né? Inclusive os pais fazem parte de todo esse processo de proteção. Eles ajudaram a cercar essa nascente, a preservar as árvores que estão ao redor. E tem nascentes que estavam sem proteção, foram feito plantio de árvores nativas doadas pela Fundação do Meio Ambiente para poder recuperar essas áreas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com Daniela Helena Conorati, extensionista social da IPAGRE em Caçador, falando sobre esse trabalho com uma escola que ganhou o prêmio IPAGRE Escola Ecologia, um prêmio que tem o apoio do Programa de Estado Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.